Você como para o controle que tem intenção de pousar na 7, como é? Sim, não tem problema. 7. Apague o Delta para o mantenha o número 10 no setor. Fechamento aí, Salvador, para o estacionamento do sinal 95. Fechamento, tem 4. Papa Romeo, Romeo Bravo. Papa Romeo, Romeo Bravo, Oscar, QNH 10 do Nato, continua a aproximação, aguardando a autorização. Fechamento, está modificação do plano, prossegue visual, uma base pela direita para no 7. Romeo Bravo, Oscar, ciente, reporte para o cancelamento. Cancelamento é presente, Romeo Bravo, Oscar. Não, mas era mais menos, salão número 5, libera direito, chame o salão, na dozena do sinal 9. Direito, dozena 9. Romeu Bravo, acho que eu tenho condição de realizar uma base curta no 7? Tem, Romeu Bravo. Romeu Bravo, acho que sim, cancelado aos 1-5, curva à esquerda, gire base pela direita, reporte final no 7. Tem, reporte final, 1-7, final curta. Reporte rotatória. Para final, capoeira 17, baixa de travado, Romeu Bravo. Romeu Bravo, acho que vai autorizar o pouso, pistola 7, na turma 30 graus, 1-0 mais. Libera pouso no 7, Romeu Bravo. Cada proa, gol no 3, 4, 4. Thank you. contato com você, já. É, pode chamar Proa Duna? Pegado Duna, o voo no 344, desespera 2 mil pés, o chute muito na 09. Temativo, para 2 mil pés, 109, autorizado a Duna e ele é 7310, por quê? Você não ficou essa lista? Afirmativo. Prozado. Canal procedente dessa pessoa, foto estabilizada. Sim, foto estabilizada é 3, 1, 3, 4. 3, 1, 9, 7. Autorizado. Linha de decolar. Pistão no 0, vento no 3, 0 graus e no 0, nós. Autorizado decolar, pistão no 0, vento no 3, 0 graus. Eu vou dar para o telefone, confirma a voz dos intervalos. Afirma, você está no telefone. Deixa eu ver qual rotatório dela está no telefone. É bom para avisar qual rotatório dela está no telefone. Por 12 horas, soma 2 milhas, um sudeste, mantendo o número 10, papão a fazer o seu tal, Lima. Esse é o 344. Do 97 do Código 2, no controle 120, decimal 80. 2080, boa noite. 2197. Já estou falando informe, está aviso a uma rotatória no meu frente, mas o interlado, se possível, você tem que manter corredor forte após. Tente interlado, suporte direção do forte, direto para o plano forte. Reporta aí, né, corredor forte, direto para o plano forte. Salvador, boa noite, Altan 3197, passando 3 mil pés. É 3197, contato na dona decolagem, subavia saída San Juan, transição do ar, número de voo 340. Saída via San Juan, transição do ar, tá 3197. Controle o gol no 344, estabilizado ILS 73, campo de Sono 344, chame para o Salvador, frequência 1-8 do Simão 9-5. Ok, 1-8-9-5, 1-3-4-4. Corri, Salvador, boa noite, 1-3-4-4. 1-3-4-4, KNH-1-0, 1-9, autorizado por Vista-0, 1-0-4-0 graus, 1-3-9. Estimativa autorizada, pouso, Gol no 344. Telefones do DCT Forte. DCT Forte, da Comissão Uniforme. Pelo 97, subindo mantendo o nível 320. Subindo nível 3, confio o nível? 320, até 397. Subindo mantendo. 320 nível, 3297. Luna 344, meu solo 27, libere a direita, solo 12, na decimal 9. Direita, 12, 344. Decimal 1, alterna no 2, 3, decimal 8. 25, 1, 2, 3, 8, é isso? 1, 2, 5, 1, alterna no 2, 3, 8. Matiu. Estamos conferindo volte, volte até 20 milhas, 20 milhas. Azul 2795, identifique. Na 10 Salvador, contato radar, foi Bonf, recebe para chegada a Bonf, reposte no gás de cima. torre Lutã 3815, no 61 na borda, 340 HM. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão 1-0. Autorizado o táxi, ponto de espera, pistão 1-0, Lutã 3815. Reporte visual com o aeródromo. Repórter visual da Copa Paulo de Fora. Azul 2795, desce em matéria, 4 mil pés, Senegal 1019. Essa 4 mil, 19, azul 4, 2975. Autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. É, Matheus, no 7, 3, 8, 1. O 4298, contato radar, desça via chegada do Mel de Uno para nível de voo 050, Senegal 1019. Tran 3815, informação de tráfego, Papão Alfa 28 Alfa, aproximadamente 5 milhas do aeródromo, abandonou o litoral nordeste, o setor norte do aeródromo não vai ter feito sua decolagem, tráfego está a 1 mil pés. Autorizado a decolar, 120 graus, 129. 10 elevado ao topo para informe, regressando do redor interlado do número 7, está comprando a rotatória de Cama TCGL na 97. Ciente, está passando o Delta, está fazendo informe, chame final, pista 97, para ser aqui remetido. Chamará na final da 97, Delta para informe. Salvador, bom dia, boa noite, está 3895, subida São João. Cruzamos 2510 para o 340. É 3895, contato radar, suba via feira São João para o nível 340. São João 340, solicita se possível para o de Leda. Cruzado, direto Leda. Está presente Leda, 3895. Passamos Delta para Califórnia, autorizado toque remetida, pista 97, vento no 30 graus, 12 nós. Autorizado toque remetida, 97, Delta para Califórnia. Oceania 6310, decolou 52, chame o controle Salvador, 120, decima 8. 208, obrigado, vamos lá. Via foi da PUCA para o nível 350. Via PUCA 350, ouça. Operação radar para sinal IOS, curve à direita, vem na altura 050, limitado pelo curso do localizador. Esse para 2 mil pés, PNH agora 1020. Direita 050. Volta. Vou 2795, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo a velocidade, 2009. Confirmando, 1020? Vamos agora a 1020, 1020. 1020, obrigado. 795? Guarde, vai ser o número 2, agora sobre a operação, sequenciamento, curva direita, na proa 240, limite ao QB Mike 1190 do MDB Silva. 240, confirmando o limite? Limite ao QB Mike 1190 do MDB Silva. Seria mais 6 de cima, obrigado, 3790. Tango Delta, Papai Informe, Toco remeteu 5-5, curva esquerda, Terra do Vento, pista 17. Terra do Vento, 17, Delta, Papai Informe. Vira para 4.000, 2795? Firma, 4.000. Obrigado. Tango é Teresina, 3 horas e 5 minutos. 169. 3 horas e 5 minutos, alternando com Teresina. Confirmo. Gente, livre táxi até o ponto de espera 90. Livre táxi até o ponto de espera 90, vai 90, 93, 18. Separar o CFC, está 32, 95, boa noite, bom trabalho, senhor. Boa noite. Azul 498 para o localizador, curva direita na 3060. Senhor, chama a 3060, tá? Intercepção Azul 4308. Contando o campeão, Azul 4308. Você é a formação da direita? Eu aqui, ali, fiz a performance da aeronave. Autorizado, manter presente pro, nesta pro intercept, fonte estabilizada. Chamará estabilizado, 4-3-2. Jogador na Pala Informe, pronto para Girabase na frente. Autorizado, Girabase, chame na final. Delta para Pala Informe. Chamará na final, Delta para Pala Informe. Pista 17, 130 graus, 169. 30 graus, Catarina, mentira, data para o 44. 795, curva esquerda, na proa 210, limite ao localizador. 210, limite ao localizador, 795. 1096, autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, 130 graus, 169. Alinhar e decolar, pista 10, 190. Pelo lote 795, completa a curva esquerda na proa 130, autorizado final LSFA, informe o localizador. 130 está autorizado para reportar o estabilizado 2795. Azul 4298, complete final e LS Exploration na torre 18 da semana 21. Manda lá e passa aqui com Azul 4298. Vigi 1 no meu pé e após É conhecido curva direita que fala de Itapuã. Mantenha prona, meu pé, após parar de Itapuã, já tá no par de fora. Esse é o valor azul 42 aberto. Agir 4298, avistado, agora de autorização de pouso. 42 aberto, tá bom. Janela 3193, contato RH, desta vez chegada PONF para 4000 pés, PNH 1020. Tráfego, Papa Alfa 28, em voo local, subindo para 1.000 pés no litoral sul de Salvador, à sua direita, tá pela linha do litoral. Certo, 0 4 3 contato radar, suba a via saída mão para o 370. 370, cliente. Após 2.000, pode voar a bomba direto ou será que intercepta a radial? Tem perfil da subida, guardando para voar direto. Vamos voar pela radial, então, obrigado. Janela 310, passa nível de voo 180, chame o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2085, 2545, obrigado, boa noite. Obrigado. A sala era com os medidos, né, que o sucesso é para o Recife, mas o Thiago e o Recife. 8782, we are contact clear via the Med 1 arrival, flag Alex 2, copy per touch, report red for the center. That's right, the Med 1 arrival, flag copy per touch, now go to the center of the 2, and we are ready for this account. 8782, the center maintains at level 050. 5 Afirma, autorizado para o Galeão, conforme rota do plano de voo, nível 360. Pode decolar, curva direita, saída Salvo 1, Leda, Dóquilo. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5130. Planejamento correto, chame em pronto funcionar. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2795, estabilizado, final de 9 milhas. Azul 2795, número 2, aguarda autorização de pouso, informação de tráfego. É um Papa Alfa 28, em voo local, setor sul do aeródromo, na linha do litoral, aproximadamente 3 milhas do campo. Vai manter o setor. Ciente, 2795. Papa Tango Delta, Papa Uniforme, inicie 180 graus pela sua direita, retornando para o Itapuã. Se possível, Salvador, para a gente minimizar um pouco o nosso trânsito, quando possível uma frotinha, o nosso me agradece. Ok, mantenha a prova de código, aguardando para voar a frotinha. Gente, muito obrigado pela ajuda. Ok, voo 096, pode cruzar o nível de voo 130, cruzado direto para a frotinha. Gente, vou cruzar o 130, voo a frotinha, 096, muito obrigado pela ajuda. 4298 no solo 05, livre pista direita, taxiway Eco, após Alfa, chame antes da taxiway Juliette, sua posição será 03-41. Eco Alfa, traça Juliette, sua posição será 03-41-4, seu 10 a 10. Tango Delta Papa Uniforme, visual com ATR-72 azul à sua direita na aproximação final da 1-0. Afirma. Se tiver condições, a torre autoriza ultrapassá-lo pela cauda, com circuito pela direita da pista 1-7. Sim, a gente vai passar pela reta agora. Como é uma passagem de TGL na 1-0? Afirma. Então se enquadre como número 2, atrás do ATR-72 da Azul. Sim, a gente vai manter a retaguarda do ATR da Azul, já passou para a reforma. O Azul 4405 está pronto para o táxi com 36 da DOT, 4 horas de serviço, com a terra ainda na frente. Azul 4405, autorizado táxi, ponto de espera, pistão na 0. Azul 795, está autorizado o pouso? Azul 2795, autorizado o pouso, 130 graus, 09 graus. Livre pouso 2795. Azul 4298, autorizado o ingresso para a posição 03, Pationa. Pationa 03, eu sou 4290. Azul 4405, mantém o ponto de espera, pistola 0. No solo 08, libere pista direita, prossiga via Alfa e Kilo, posição 4 Lima do Pátio 3, observe o sinalizador. Confira o prazo 27. É, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 26 com 85, 125 com 45, turbo 1096, boa noite. Boa noite. Chalé 313, desça para 2000 pés, pena na 10 e 20, configurado restrições em pelo. Cima aqui para 2000 pés, o Chalé 313, pode voar dura, senhor? Uma tempestade chegada, cancelado as restrições, forma estabilizada no localizador. Mantenha o perfil, forma estabilizada. 4405, autorizado a linha manter. Autorizado a linha manter, 4405. Tango Delta, Papai Uniforme, Tocorri Meteos 1-1, suba para 1.000 pés, ingresso perna do vento, pista 1-7, aguarde para girar a base. 1.000 pés, sobe para perna do vento, 1-7, para ver mais, ó. 1-0-2-1. Agora está autorizado decolar 1130 graus 099. E decolagem para o 4405.